Caros ouvintes, daqui fala-vos o podcast O Criador, e todas as semanas citarei um post que terá a duração de toda a semana. O post desta semana chama-se A Tomada de Conhecimento do Reino, que passarei a citar. Na verdade, digo-vos, hão entre aqueles que estão aqui que não experimentarão a morte antes que lhes seja dado a conhecer o Reino de Deus, vindo em toda a sua plenitude. Se esta frase dita por Jesus se mostra desajustada no tempo, e mais concretamente no tempo em que Jesus viveu na Terra, é não menos verdade que Jesus provavelmente se estaria a referir ao tempo da parusia, isto é, quando voltar de novo à Terra. Nessa altura levantar-se-ão as almas mortas, até esse tempo e posteriores, que tendo assistido à sua vida na Terra, presenciarão assim, juntamente com aqueles que estão vivos, na era moderna, a constatação da parusia. Assim, reúnem-se todas as almas para assistirem à presidência e condução do julgamento do homem, no juízo final. Jesus, com a sua frase, queria referir-se a um segundo tempo, que não aquele que vivia, pois sabia que nesse tempo iria morrer às mãos dos homens para a redenção destes, e dando assim um exemplo de que o julgado passaria mais tarde a julgar, e mostrando assim que Deus, que sendo o Alfa e o Ômega na cedência da vida, seria também o Alfa e o Ômega no processo de julgamento, sendo que a Jesus estaria garantida a glória eterna. E é o fim do post de 16 de junho de 2016. Podeis também visitar os dois blogs que tenho, um no Blogger intitulado O Criador Eterno e o outro no Facebook intitulado O Criador Eterno e o Verbo. E agora deixo-vos com música clássica em que irão escutar Scriabin, Sinfonia número 3 de The Divine Poem, primeiro momento.